Sucesso novo! Família deixa bater. LS1 Veículos, Canecão Lanches, Grão de Ouro Álvaro Viana, Pet 86, Italo Ripasso Pio, Depósito 24x48, Alô Itamar, Max Ossano, Gráfica Print Max, Italo Ripardo! André Cilias, o Moral de Picoara, Estética, o Paulinho, Lucas do Mini Mercado Luzimar, em nome de Maria Vaidosa Loga Biguedes. Tua mãe já sabe que tu sai escondido, tua mãe já sabe que tu tá mentindo, tua mãe já sabe que é isso que tu ama, tua mãe já sabe que é isso que tu ama. Senta, Fernanda, pro coroa que te manca. Senta, Letícia, pro coroa aqui na lancha. Abençoa o Lucas, Ilume Canecão Lanches, Iago CDs, Danilo CDs Moral. Jacaré no peito, é isso que tu ama. Ari Sex Shop. Senta, Letícia, pro coroa que te manca. Senta, Fernanda, pro coroa. Marida Monte, Slélia Barbas Make do Floriano. Tua mãe já sabe que tu sai escondido. Revoada 3.0, que tu tá mentindo. Tua mãe já sabe que é isso que tu ama. Tua mãe já sabe que é isso que tu ama. Grazi, Bárbara e Mari e a Laila, as makes de Floriano. Senta, Fernanda, pro coroa aqui na lancha. Senta, Letícia, pro coroa aqui de manhã. Jacaré no peito, é isso que ela ama. Senta, Fernanda, pro coroa aqui de banca. Senta, Letícia, pro coroa aqui na lancha. Senta, Fernanda, pro coroa aqui de banca. Só na viola, só na viola. Repertório novo do Ripardo. Tua mãe já sabe que tu sai escondida, é isso aí. Tua mãe já sabe que tu tá mentindo. It's you, que é isso que tu ama. DJ Lucas Rodrigues, Lucas, senta, Fernanda, pro coro. E aí, Lucas? Estourado. Senta, Letícia, pro coroa que te banca. Jacaré no peito, é isso que ela ama. Senta, Fernanda, pro coroa que te banca. Senta, Letícia, pro